Quem quiser pode levantar e aplaudir. Vai lá. Aplaudir. Yeah. Poder no sangue de Jesus. As duas mãos pra cima. As duas mãos pra cima, assim, ó. Todo mundo, vai, vai. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, tá bonito. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder. Yeah, yeah, yeah. Que poder é esse? Perguntei tantas vezes, capaz de fazer o bem sem interesse. Só sei que tudo mudou, um novo amor, Jesus Cristo. Faz nascer de novo, pois sei que a luz cai em mim. Me faz dizer sim a tudo que Deus planejou pra mim. Sim, ele permanece fiel do início até o fim. Eu tô sem jeito, com tanto amor assim, parceiro. Esse é o sangue do Cordeiro, vale muito mais que o petróleo do mundo inteiro. Poético, mistério sem caô. Ele é quem morreu em nome do amor. Esse é o poder, esse é o poder. O sangue puro que faz o morto reviver. Esse é o poder, esse é o poder. O sangue puro. De novo, vai! Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder, meu herói! Há poder no sangue de Cristo. Acredito nisso em vez. Ele é o herói inconfundível. Encarou a morte, mas está vivo. E ele não se compara a ninguém. Superman, X-Men, Iron Man, Batman, Spider-Man, He-Man, outros men. Nenhum deles viveram pra morrer por alguém. O meu Deus não enferruja como Robocop. A Trindade é mais unida que Batman e Robin. E o que ele tem de grande, ele tem de humilde. Ele é protagonista do seu filme. Injeta força no fraco e deixa ele contente. Ele faz milagres ao vivo em sua tela quente. E o melhor, ele é real, sensacional, maioral, sobrenatural. Com certeza ele é mil grau. Este é o amor incondicional. Ei, mano, mano, mano, mano, mano, mano. Só duvide desse poder. Aleluia!